Chega de proselitismo. Está no ar, Moqueca de Siri, pela Rádio Campeche. Esse programa é um pouquinho mais longo, vai até 9h20. Peço que me desculpem essa ampliação, mas o motivo é que parou a caixinha de fósforos mais famosa do mundo. Elton Medeiros subiu ontem. Então vamos homenageá-lo no começo e no final do programa. Você está ouvindo a Rádio Campeche, uma frequência comunitária. Eu sou Conrad Rose, um anarquista, e esse é o Moqueca de Siri, que desde 2006 luta pela democratização dos meios de comunicação. Juízo final com Macalé e Elton Medeiros. A te brilhar mais uma vez, a luz a te chegar aos corações do mal, será queimada a semente, o amor será eterno. Novamente é o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Eu sou a de brilhar mais uma vez, a luz a de chegar aos corações do mal, será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Sol, a brilhar mais uma vez, mais uma vez, a luz. A de chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente, o amor será eterno novamente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Obrigado, velho. Pô. É, não seja por isso. Sol vestiu terno de linho e chapéu panamá, e brilhou bem mais feliz quando Leila Diniz foi cabocla de Iemanjá. Clara manhã do país que rompia os brasis feito algum beira-mar, na boca da noite de Elis uma luz vadiava. Francisco não era de Assis, mas criava seus sabiás. O tom brasileiro pra mim era som pra Jobim, cantar. Poeta tinha moral e o povo tinha morais e outros tantos plurais, esperança de paz tão singular. A lua bebeu o Xandão no motel do Juá e brilhou bem mais feliz quando era uma glória Darlene escandalizar. Reinava o sul mais bonita, a mãe menininha do meu cantuar, enquanto a divina Elisete nos enluarava. Valente é que era de Assis e cantava pra não chorar. As rosas falavam em cartola, fingia não escutar. Era alegria e paixão, e o povo tinha Drummond, o poeta e o barão, e o leão era só mais um milhar. A lua bebeu o Xandão no motel do Juá e brilhou bem mais feliz quando era uma glória Darlene escandaliza. Reinava a Oxum mais bonita, a mãe menininha do meu cantuar, enquanto a divina Elisete nos enluarava. Valente é que era de Assis e cantava pra não chorar. As rosas falavam em cartola, fingia não escutar. Era alegria e paixão, o povo tinha Drummond, o poeta e o barão, e o leão era só mais um milhar. Medeiros, passeio pela música popular brasileira. Agora Ana Salé, estreando no Muqueca, interpretando lá, o presente. Do peito, quem irá entender o teu segredo? Quem irá pousar em teu destino e depois morrer do teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunta toda hora. E a resposta silêncio que atravessa a madrugada. Vem, meu novo amor, vou deixar a casa aberta. Já escuto os teus passos só tempo ansiado desse ter felicidade. Você está nos arredores de Curitiba, São José dos Pinhais, vai provar da colher do meu filho Bernardo, Mildred Bistrô Restaurante. Um abraço para Ábido, El Primo, Helena, toda a galera. Já escuto os teus passos procurando meu abrigo. Vem que eu sonho os jardins estão floridos. Tudo faz pressentimento que é só tempo ansiado. Desce ter felicidade. La la ya, la ya la ya, la la ya la ya la ya, la la la ya, la la ya, la ya la ya, la la ya la ya la ya. Moqueca de Siri, que vai ao ar pela Rádio Campestre toda quinta-feira das 8 às 9 da noite. E tem o Repeteco aos domingos das 11 ao meio-dia. Eu vou navegar, eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas do mar. Vou navegar até Portugal agora. Uma levada lírica. E a Krieger. Navegar é preciso, vamos navegar. Um beijo pra G, Muniz. Fez participação especial nos últimos programas e foi ela que indicou essa música. Aconteceu um maremoto ao meu redor e o mar abriu-se. Minha jangada quase só soprou. Se quebrou. E o amor que tu me tinhas não sabia nadar. Perdeu-se nas ondas do mar. Nas ondas do mar. Aconteceu um maremoto ao meu redor e o mar abriu-se. Minha jangada quase só soprou. Aquela linha do horizonte era tão fina que partiu-se. O anel que tu me deste se quebrou. Servir outros 7 anos, dizendo: mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Ah, Não. Ok, velho, toco lá. Entra no sol sustenido, como é? A meu irmão brasileiro tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. A meu irmão brasileiro tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. A meu irmão brasileiro tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. A meu irmão brasileiro tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Iria à Bahia, veria Belém, Belém do Pará. Iria em visita a São Salvador, iria a Brasília, assim não vou lá. Tivesse o dinheiro, iria ao sertão, beber poesia até naufragar. Depois ficaria ouvindo catulo, chorando poemas ao som do luar. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ai, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro, iria ao Recife, Rio de Janeiro, tivesse o juízo. Assim como posso, irmão brasileiro, se um livro de versos só dá prejuízo. Santo Salvador, Natal, Paraná, Brasília, São Paulo, Belém do Pará, Rio de Janeiro, Recife, Bahia, Manaus, Mato Grosso, Sertão, poesia. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse dinheiro, tivesse dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Ah, meu irmão brasileiro, tivesse o dinheiro, tivesse o dinheiro. Embora eu goste de escutar sozinho o mágoa acento da ternura tua, embora em meus transportes eu te adore, embora sobre mim teu ser influa, embora eu folgue por te ver risonho, cativo ao meu querer, a mim rendido, embora amor te abrase o peito em sonho e meu peito adivinhe enternecido. Sepulta no mais imo da tua alma, vou vê-la custo embora ao coração. Imponho-te o silêncio que me imponho, embora eu sinta por te amar paixão. A custo tenho arrastado os longos dias de penosa aflição já bem eivados. Custei-me a dominar, não formo queixas contra o capricho dos meus agros fardos. Deixa em segredo repetir, minha alma, que o meu ouvido não me escute o acento, que és o doce enlevo do meu peito, o bem que me absorve o pensamento. Mas nunca intentes arrancar-me aos lábios de amor misteriosa confissão. Impossível me fora ou impossível, sem que o saibas é teu meu coração. Custo tem tenho arrastado os longos dias de penosa aflição já bem eivados. Custei-me a dominar, não formo queixas contra os caprichos dos meus agros fados. Deixei em segredo repetir minha alma que o meu ouvido não me escute o acento, que és o doce enlevo do meu peito, o bem que me absorve o pensamento. Mas nunca intentes arrancar-me aos lábios de amor misteriosa confissão. Impossível me fora, ou impossível, sem que o saibas é teu meu coração. Socorro Lira, embora eu goste. Agora Assis Medeiros, Anarquia e Amor, o que é que assim na Rádio Campestre? Fique perto de mim, fique perto, fique perto, fique perto de mim. Eu gosto de você assim, com a cara amassada, a roupa lanhada e a mente descalça pra se divertir. Fique perto de mim, fique perto, fique perto, fique perto de mim. Eu gosto de você assim, com a alma passada, a boca rosada e a saia rodada pra se distrair, sem tirar nem pôr mais sabor, sonho bom, sem tensão, coração farto de paixão, roquidão de gritar de prazer, anarquia e amor. Jogue a vida no ventilador. Fique perto de mim, fique perto, fique perto, fique perto de mim. Eu gosto de você assim, com a cara amassada, a roupa lanhada e a mente descalça pra se divertir. Fique perto de mim, fique perto, fique perto, fique perto de mim. Eu gosto de você assim, com a alma passada, a boca rosada e a saia rodada pra se distrair, sem tirar nem pôr mais sabor, sonho bom, sem tensão, coração farto de paixão, roquidão de gritar de prazer, anarquia e amor. Jogue a vida no ventilador. Jogue a vida com a cara amassada, a boca rosada. Então, dia 7, agora sábado, 6:30 PM. Tem inauguração do novo estúdio da Rádio Campestre e também o lançamento do filme de 20 anos da rádio. Quem quiser colar,

Moqueca de Siri na Rádio Campeche, agora é Emicida com Ibed. Assim é ela, amor. Mais beijo na boca e menos arminha, senhor presidente. Oxalá, mano, toda sexta é santa. La noche mi color, por toda suerte. Ojos de atahualca, mi mapa vuelco la muerte. Mamacita, enseña, hijo, seas fuerte. Invisible a los problemas, mis poemas son el puente libre. Corpo, mente, anti, buena verde. Trájenle camuflaje, soldado en la calle 13. Enemigos tienen ojos, pero no pueden ver. Esos mundos pierden de brazos, no pueden alcanzarme nunca. We can share our tears. We can bang on our fears. We're headed to the stars. isso aí. Ginga de Mandinga, Silvia Carajé, fazendo BG background, fundo, para a apresentação do nosso lado A. Foi juízo final, Jarte Macalé e Elton Medeiros, depois só Elton com Mais Feliz, aí Ana Salé interpretando Elton. Pressentimento. Aí Bia Krieger com Navegar. Carta a um Irmão Brasileiro, Amália Rodrigues. Encerrando o peão, Alentejo. Socorro Lira, Embora Eu Goste. Depois rolou Anarquia e Amor, Assis Medeiros. Renúncia, Nelson Gonçalves na companhia de Tim Maia. Sebastião Rodrigues Maia, grande Tim, querido. Mariana Baltar com Água de Moringa, o Cavaleiro e os Moinhos, de João Bosco e Aldir Blanc. Aciela Amor, com MC e Bege. E no segundo bloco vamos começar com uma música de Philip Long, que é dedicada a todos aqueles que acreditam em qualquer coisa absurda que leem nas redes sociais. Mas isso depois desse berimbau fantástico, maravilhoso, Silvio Acarajé. O nome do disco é A Saga de Urucungo. Moqueca de Siri, toda quinta das 8 às 9 pela Rádio Campeche. Um abraço pra galera da Cova Funda, o Zé, Kut, Braga, todo mundo lá. Isis, o Bruno e o Gordo. Não posso esquecer do Gordo e da Magrinha. Ao chegados, Emiliano Zapata já está a bordo. E seus crackers coxinhas. Seja nerd, mas não seja reaça. Fake news existe, você tem de acreditar. Não é só um mito da cultura popular. Tanta informação pode também desinformar. Você toma um engove e nem pensa em duvidar. Você acredita em reforma trabalhista. Você acredita em juízes e golpistas. Você acredita no gestor oportunista e também em popstar.

cuando la cabeza fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, o bicho va a pegar. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou sabana. Bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou-se os cartos, levou-se a mulher, deixou tormenta, nada de comer. Bicho do coco entrou minha casa, meu amor sonhos a meia falou. Quando a cabeça fode, hasta ya reventar. Quando a cabeça fode, o bicho va a pegar. Bicho do coco mandó me matar. Bicho do coco mandó ma cadea. Bicho do coco quitó libertad. Bicho do coco dejó ma quelado. Bicho do coco. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou a bala. O bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou-se os cartos, levou-se a mulher, deixou tormenta, nada de comer. Bicho do coco entrou minha casa, meu amor sonhou, essa mega falou. É Moqueca de Siri pela Rádio Campeche. Agora Tibério Azul, o homem que nasceu amanhã. O que me empurra são os ventos, sopra o coração. Move, são espaços, os convites são estrada aberta, tal como capibaribe é. Lento e certeiro, cruzo os prédios sem preocupação. Abraço falta o meu compasso, eu descobri embaixo da maré. Lá escondido por alguém que um dia mergulhou. Pouco me importa se a lógica está de pé. Vim de outro espaço, convidado para estar aqui. E me desfaço, me derreto bem nesse lugar. Porque eu sou água, minha forma não é de segurar. Pode te explicar. chegar. Quanto mais ela vier, mais vou mergulhar. Quanto mais ela vier, mais vou desistir. Pois quanto mais ela vier, fui na feira comprar um caldo de cana. Cê está lá na feira, no caldo de cana entrou uma abelha. Hora dessa sexta-feira, fui na feira comprar um limão azedo, meia dúzia, parecia que não ia adiantar. Dia dessa sexta-feira, fui na feira comprar um caldo de cana. Cê está lá na feira, no caldo de cana entrou uma abelha. Hora dessa sexta-feira, fui na feira comprar um limão azedo, meia dúzia, parecia que não ia adiantar. Minha senhora, eu vou fazer uma moqueca de banana. Essa banana não dá nem pra cozinhar. Minha senhora, como eu fico sem cebola, sem tomate, nem vassoura. Minha roupa tá em casa, suja, preciso lavar. Fui na feira lá na xepa, a panela tá vazia, não tenho o que cozinhar. Fui na feira lá na xepa, vazia tá a panela, não tem mais o que comprar. Fui na feira lá na xepa, a panela tá vazia, não tenho o que cozinhar. Fui na feira lá na xepa, vazia tá a panela, não tem mais o que comprar. Dia desse lá na beira, meio dia, fui correndo e tropecei no pé do moço que usava um avental. O pé ficou doendo. O meu chinelo foi parar do outro lado. Só a pino ficou me secando. E o senhor ficou ali estatelado. Fui na feira lá na xepa, a panela tá vazia, não tenho o que cozinhar. Fui na feira lá na xepa, vazia da panela, não tem mais o que comprar. Fui na feira lá na xepa, a panela tá vazia, não tenho o que cozinhar. Fui na feira lá na xepa, vazia da panela, não tem mais o que comprar. Só a xepa salva, moqueca de siri pela Rádio Campeche. Agora apanhador só, prédio 98.3, uma frequência comunitária. Um beijo pra G. Alô, Jô, saudades, meu bálsamo benigno. Prédio que tá caindo, são as nuvens que estão passando. E não sou eu que não tô sorrindo, é teu olho que lacrimejando, é tua sorte que não tá fluindo, é o teu norte que tá variando. Não é o prédio que tá caindo. Prédio que tá caindo, são as nuvens que estão passando. E não sou eu que tô confundindo, é confundindo que eu vou te explicando. Te explicando que não faz sentido, sentido para que te para, para, para. Não é o prédio que tá caindo. Manobrando premissa sem ver que o prédio não tá caindo. que as nuvens não tão. E meu irmão, prédio da Zona Oeste, prédio da milícia, vai que cai e mesmo. E não sou eu que não tô curtindo, é teu coro que desafinando, é teu compasso que diminuindo, é a tua mira que tá mosqueando. Não é o prédio que tá caindo, não é o prédio que tá caindo, não é o prédio que tá caindo, não é o prédio que tá caindo. Agora, Boneco de Argila com Léo Midea. Fui nesse vai quem, nesse vai vem de outrora, mostrar tua máscara escondida no corpo de angústia que fazes de mim. Procurei entender você, procurei saber também e descobri que foges de mim. Embora, aranha pirata, não volte outra hora. Cansei de amar você que nem quer saber do meu amor que chora. Vou procurar Letícia, talvez Priscila. Não sou boneco de argila, não vou me desfazer. Deixaria de amar, lalaiá, laia. Pois é, mulher, os fatos são e preparo sem olhar minha saída de te querer pra mim. Vá embora, aranha pirata, não volte outra hora. Cansei de amar você e nem quer saber do meu amor. Chora, vou procurar Letícia, talvez Priscila. Não sou boneco de argila. Vá embora, aranha pirata, não volte outra hora. Cansei de amar você e nem quer saber do meu amor que chora. Vou procurar Letícia, talvez Priscila. Não sou boneco de argila, não vou me desfazer. Lá, lá, é. Dia 7, sábado, 6:30 da tarde, tem inauguração do estúdio aqui na rádio. Cola aí. Agora, Monique Maion, Bandido. 98.3, Rádio Campeche. Acuado, ei, senhor, polícia. Agora no Muqueca mais uma estreia, Nana Rizzini, Me Deixa Dançar. E depois, Baby do Brasil Consuelo. Estar onde estou. E agora só falta você. Agora só queria fazer. Me libertei daquela vida fuga. E eu pensava estando junto a você. Em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci, eu sei que eu nasci pra fazer. E fui andando sem pensar em voltar. E sem ligar o que me aconteceu. É onde eu vou me telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. O ar que eu respiro, eu sinto um grande prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. E agora só falta você. Agora só falta você. Este foi o Moqueca de Siri, que vai cair na rede daqui a pouco com o número 178 no archive.org. Vou encerrar o programa ainda com a homenagem a Elton Medeiros, terminar. No lado B rolou Felipe Long, Fake News, Eu Confesso, O Terno, Bicho, Mano Chau, O Homem Que Nasceu Amanhã, Tibério Azul, Xepa, com Abacaxepa, do disco Caroço, Prédio, com Apanhador Só, Boneco de Argila, com Léo Mideia, Bandido, Monique Maion, Me Deixa Dançar, Nana Risini, e Agora Só Falta Você, de Rita Lee, interpretada por Baby Consuelo. No fundo, estamos ouvindo o Buana Trio, com Pressentimento, e vamos encerrar com uma confraria de Paulinho da Viola, no caso tocando violão, Paulinho do Violão, e Elton Medeiros na caixinha de fósforo, um popurri com várias músicas. Dias 14 e 15 de setembro, no IAB, Beco do Pinheiro, número 10, Flamengo, Largo do Machado, Rio de Janeiro, acontece O Mercado, edição feminina. Cola lá, das 11 às 20, entrada free. Crianças e animais de estimação são muito bem-vindos. Um beijo pra Jô, pra G, pra Clarissa, todo mundo lá. Saudações. Paz, saúde, trabalho, sorte, bons fluidos, beijo na boca, carícias, abraços, afeto, prazeres, orgasmos, guloseimas e saudações rubro-negras. Aqui é Flamengo. Vejo agora este teu lindo olhar, olhar que eu sonhei, que sonhei conquistar, e que um dia final conquistei, enfim, pintou-se o carnaval, e só nos carnavais encontrava-te sem encontrar esse teu lindo olhar, porque um poeta era eu. As rimas eram compostas na esperança de que tirasses essa máscara que sempre me fez mal, mal que findou só depois do carnaval. Um abraço, Maurício Muniz, na escuta. Vou pelas minhas madrugadas a cantar,

submarino. Eu gostaria de propor um exercício de empatia, que eles se coloquem no lugar da Tainha por um dia e se imaginem nadando no meio da merda. Este foi o Moqueca de Siri. Até domingo, ao vivo também. Até. Beijo, mãe Rosa. Essa rosa plantada no fundo do peito. Essa rosa plantada no fundo do peito.